Chegou a hora de mais um... Década de Zero! Aqui é WW Jacão com mais um Década de Zero na Urso Rádio. Um programa contemporâneo, atemporâneo e semtemporâneo. Deu pra entender, não? Then I'm gonna sit on the bank and watch the crawdad die. I'll buy me a little sailboat, take a trip from the deep blue sea. Buy me a little sailboat, take a trip from the deep blue sea. If you wanna have some fun, come go sailing with me. Esse foi Big John Turner, abrindo mais um Década de Zero aqui na Urso Rádio. Quero mandar um abraço pertíssimo aí pro Barry Smile, Clemente Padim e pro Jorge Luiz Antônio, que estão decifrando os códigos semióticos aí fora, além dos limites, né? Quer dizer, fora das fronteiras, né? Bom, você entendeu. Então agora chegou a hora de mais um Momento Cortina. Italian Style, tutta la musica italiana che vuoi. Radio Cortina. Italian Style, solo musica italiana. Radio Cortina. Esse foi mais um momento Cortina, direto da Roma, na Itália. É, olha, inclusive eu acho que eu já ouvi essa música em inglês. Em inglês e em brasileiro, ainda por cima. Lembrando aqui que o Douglas Mizzolini estará lançando brevemente o seu novo livro de poesias, o Na Curva do Rio. É, a poesia é uma coisa que enaltece o espírito, né? Nós sugerimos para todos que comprem poesia. Compre o livro Na Curva do Rio. Se não comprar, vá pra puta que pariu. Galeria Avestruz, onde a beleza está nas paredes. Halé Records, o lugar onde música quer dizer som. Você quer ouvir seu artista preferido? Produzir seu CD? Ou mesmo fazer uma editoração em seu computador? Meu amigo, não compre. Pirateie. Não dê dinheiro aos empresários de plantão. Não seja um bundão. Faça você mesmo. Pirateie. Chegou a hora de mais um... Sagrado momento. No último capítulo, Abraão percebeu que em Sodoma estava rolando a maior putaria. Então ele pegou uns amigos e foi até a casa de Ló ver qual era o babado. Mas, antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população. E chamaram a Ló. Onde estão? Disseram-lhe. Os homens que entraram esta noite em tua casa. Conduzam-as a nós, para que os conheçamos. Saiu Ló até com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes. Suplico-vos, meus irmãos, não cometeis esse crime. Ouvi. Tenho duas filhas que são ainda virgens. Eu vou lá farei. E faze delas o que quiseres. Mas não fazes nada a estes homens, porque se acolheram somente o meu teto. Eles responderam. Retire-te daí, acrescentaram. Esse indivíduo que não passa um estrangeiro no meio de nós e será porém juiz. Pois bem, verás como te havemos de tratar pior que a eles. Empurrando Ló com violência, avançava para quebrar a porta. Mas os dois viajantes estenderam a mão e tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta. E feriram de que seguiram os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão para reencontrar a porta. Gênesis, capítulo 19, versículo 4 a 11. Sagrado momento. Sede não é tudo. Desobedeça a imagem. Tome água. Thank you. Não sei quem é a música, não sei qual canta, mas tudo bem. Então, agora aqui o Leris Marciano, sonoplasta, que invadiu a cabine e disse que quer mandar um abraço para alguém. Fala, Leris. Deixa eu mandar um beijo carinhoso aqui para a Edna Perifal, de Oswaldo Cruz. Um grande beijo para a dona Edna Perifal, de Oswaldo Cruz. Ela está pedindo aqui que nós tocássemos a música, tema de abertura da novela Coração de Estudante. Linda, linda. E um grande beijo. A Edna Peribal de Oswaldo Cruz. E aí, Badalo, como é que tá? Tudo bacana, né? Tudo beleza, galera do Rio conosco, todos os amigos. Alô, região aí dos Lagos, todo mundo sintonizado. Mandar um abraço carinhoso a todos os motoristas que nesse momento estejam nos acompanhando na região do Rio de Janeiro, enfim, São Paulo e em todo o Brasil. Mas o Rio de Janeiro, os motoristas de Copacabana, Ipanema, pessoal aí sempre sintonizado na rádio, um grande abraço, um bom trabalho, fiquem com Deus. Muita fé, muita perseverança, profissão árdua, né? Ainda mais nos tempos difíceis que hoje nós estamos passando aí. Você coloca alguém do seu lado para carregar a terra rolar, você não sabe o que pode vir a acontecer, né? Mas vai dar tudo certo, tem que ter fé. Valeu, valeu, valeu, falou demais, acabou nosso tempo, o Alexandre tá ali fora querendo cortar nosso áudio, então semana que vem a gente volta com mais um... Década de Zero!